E aí, meu parceiro Zizi, muito obrigado, mano. Vinícius, Paulinho, Tico, muito obrigado, mano. Aí. Um sorriso no rosto, um aperto no peito, é imposto, imperfeito, tipo encosto, estreito é banzo. Eu vi tanto por aí, pranto de canto, chorando, fazendo os outros rir. Não esqueci da senhora, limpando o chão desses boy, cuzão. Tanta humilhação, não é vingança, hoje é redenção. Uma vida de mal me quer, não viver profundo, ver o peso do mundo nas costas de uma mulher. Alexandre no presídio, eu pensando em suicídio. Aos 8 anos, moça, de onde cê tirava força? Orgulhosão de andar com os ladrão, trouxa, recitando Malcolm X. Sem coragem de lavar uma louça. Papo de quadrada, 12, madrugada, pose. As ligação que eu não fiz, tão chamando até hoje. Dos rec no de Jose, ao hemisfério norte. O sonho é um tempo, onde as minas não tenha que ser tão forte. Por quê? Certo? Tudo eu vi a nós. Onde for, em tudo eu vi a nós. Aí, outra festa, meu bem, é tipo Orkut. Mais de 1000 amigos e eu não lembro de ninguém. Grunge, Alice in Chains, onde ou você vive Lady Gaga ou morre Pepe e Neném. É uma luta diária, fio da navalha, marcas falhas. Senzalas, cesáreas, cicatrizes, estrias, varizes e crises. Tipo Lulu, nem sempre é sorriso. Mas nós, mano, é quem amamenta enquanto enfrenta a guerra. O tanque, a roupa suja, a vida sem amaciante. Bomba a todo instante, num quadro ao léu. Que é só enquadro e banco dos réus. Sem flagrante, aí. Até meu jeito é o dela. Amor cego escutando com o coração a luz do peito dela. Descreve o efeito dela, breve, intenso, imenso, a ponto de agradecer até os defeitos dela. Esses dias achei na minha caligrafia tua letra, e a lágrima molha a caneta. Desafia, vai dar mó treta quando disser que eu vi Deus. Muito obrigado, São Paulo, por hoje e por sempre. Nossas mãos se encaixam certo. É o anjo que me acompanha.